poucos anos de idade, mas nunca posso esquecer a minha linda cidade. Na minha vida guardei a minha fé e a esperança de um dia poder voltar aos meus sonhos de criança. E quantas noites passava sozinha, sentada a chorar, baixinho com a terra distante, porque a saudade só dá um valor quem é imigrante. Da minha terra parti com desejos de aventura, mas muitos anos passei escondendo a amargura. Hoje só quero voltar ao calor do meu país. Hoje só quero voltar, só aí eu sou feliz. E quantas noites passava sozinha, sentada a chorar, porque a saudade só dá um valor quem é imigrante. Quantas noites passava sozinha, sentada a chorar, por estar longe desse meu cantinho do sol e do mar. E quantas noites sofria baixinho com a terra distante,